caminhando pro meu lar, na estrada e tão só, meu coração quebrar, numa dúvida cruel, sem saber se o viver ou o morrer era a solução. Quando à beira do caminho apareceu Jesus, fica conosco, Senhor, já se faz tarde.